305, a linha decola da 10, vento 130 graus, com 8 nós. Decola da 10, Santa 305. Decolador 115, controle 120, decimal 8, bom voo. 108, boa noite, obrigado. Salvador, controle Salvador, boa noite, este é o TAM 3305, cruz 1500. 3305, controle, contato radar. O 3178, livre LS. Aru, OTAN 3305? Água. Siga. Solicitação negada pelo centro de controle de área. Autorizado Romeo Fox 018. Direto Romeo Fox 018 para o TAM 3305. 3178, Duna, localizador em aproximação para pouso. Vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre. 1-1-8-95, 3178. Obrigado, 1-8-95, tá 3178, tem bom trabalho. Boa. Torre, Salvador, tá 3178, boa noite, final da 1-0. Boa noite, 3178, reporte interno. Reportará. Externo, o 3178, baixado travado. Repouso na 1-0, vento 1-2-0 graus com 8 nós, altímetro no 0-1-7. Sente livre pouso na 3178. Chame Recife, 12545. Recife 45, boa noite, muito obrigado, boa tarde, semana. Boa. Solo 23, livre direita, solo 121, decimal 9. Direita, solo 209, 3178. Olá, boa noite. 3178 livrou, nós te escutamos. Só 3178, autorizado táxi via Alfa Juliette, posição 08. Alfa Juliette 08, 3178. Equador, Oceaner 6224, Centro da Quebec, posição 1, solicita Aracaju, nível 230. 6224, tem um pré-autorizado 190, copia? Oceaner 6224, tem um pré-autorizado, nível de voo 190, copia? Gente, autorizado Aracaju, nível de voo 190, decola da 190 com curva à esquerda, na saída Puca, Jamo, pode direto Aracaju. Controle, opere 120, decimal 8 e o transponder 5107. Oceaner 6224, autorizado Aracaju, nível 190. Decola da 10 com curva à esquerda. Perfil Puca, transição Jambo, após direto Aracaju. Controle 1208, transponder 5107. 6224, cotejamento correto, são pronto para o estiver questionamento. Sim, 6224. 1-2, informação alta. Oceano 212, desça para 5000, ajuste 1097. Desce 5000, 1097, na frente de taxa, né? 212. Salvador, Oceaner 6224, solicita acionamento na posição posterior do pushback. Oceaner 6224, tem acionamento, estamos prontos para o pushback. Vai chamar quando pronto para o pushback, 6224. Salvador, Oceaner 6224, está na posição 10, está pronto para pushback. Oceaner 224, autorizado pushback, chama todo o táxi. Livre pushback, chama todo o pronto, 6224.